livre. Um asteroide caindo como um cocô do cavalo do bandido, abandonado e sem grana, coberto de dívidas, fudido e mal pago. Uma pedra bruta que colide na queda e se arrebenta em mil pedaços, milhões de átomos se decompondo. Escolar.